Salvador, Cabo Azul, Alfa, aqui em Quebec, informando da surgida do motor da Samad 3, bom dia. Bem, aqui em Quebec, bom dia, frequência livre. Salvador, bom dia, tá 3601, informação é com autorização São Paulo com West. Salvador, tá 3601. 3601, pronto pra cópia? Nossa, cópia da 3601. Autorizado Congonhas, nível 360, via Pêndulo 10, Cubá, via Pêndulo 16. Saída da Euleda, Mótica, decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5431, no coteja. 360, autorizado para São Paulo Congonhas, a nossa rota é Pêndulo 10, Cubá, via Pêndulo 16, BHC, direto, Chumone, via Pêndulo 35. Da Euleda, Mótica, a saída 1936. Protejamento correto, chama para puxar acionamento. Guarulhos. 161, pronto para a cópia? Pronto para a cópia, 61. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Pêndulo 10, saída da Euleda Mótiva. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5430, coteja. A 360, Pêndulo 10, pistão 10, da Euleda Mótiva, 1935, Cotor Salvador, 5430, Golo 1161 no portão, deixa eu ver aqui. Portão 7. Seja muito correto, chama para pushback sonamento. É. Salvador, Oceano 3601, busca acionamento. Sim, para o sol. Autorizado, chama para o táxi. para o táxi 3601, no POB de 168, está com 4 horas de autonomia, Fernando Galhão. Tio no 68 a bordo, altímetro no 0 no 7, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 198, decimal 95, bom voo. 17 a Índia Alfa, ponto de espera 295, bom dia, 3601. Oi, Salvador, bom dia, tem 3601, ponto de espera da 10, está pronto. Tem 3601, bom dia, autorizando a linha de colapso no zero, vento calmo. A linha de colapso no zero, tem 3601. Então, 3601, do Colosso 39, controle 119, decimal 35. Geral 35, obrigado, bom dia. Papa Romeu, Salvador, Papa Romeu, Eco, Tango, Eco, no ILS, da pista 10, estabilizado, baixada e travada. Papa Romeu, Eco, Tango, Eco, livre pouso, pista 10, vento calmo. Livre pouso, Eco, Tango, Eco. Papa Romeu, Eco, Tango, Eco, solo 56, direito, 1-2-1-1. Tango, Eco, 1-2-1-1, Eco, Tango, Eco. Papa Romeu, Eco, Tango, Eco. Eco, Tango, Eco, táxi de Alfa, repartente da Juliette. Pushback, o Nuno 61 no aguarde, estima 2 minutos. Aguarda, 61. Tango Eco, táxi via Juliette, Pátio, Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chame Torre, 1 no decimal 95. Juliette, Pátio, Lima, Mike, Quebec, chamará, Quebec, na 1. na retaguarda, autorizado para o espectacionamento, chame para o táxi. Rosa, você retaguarda, autorizado para o espectacionamento, o 961.